Seção 30 de Antologia Brasileira, Volume 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Rogério Maciel. Antologia Brasileira, coletânea em prosa e verso de escritores nacionais, Volume 1, organizada por Eugênio Werneck. A Abertura do Amazonas, de Aureliano Cândido Tavares Bastos. Aureliano Cândido Tavares Bastos. Alagoas, 1839-1875. Mentalidade robusta, Aureliano Cândido Tavares Bastos representou na Câmara Temporária a sua província natal. Foi secretário da Missão Especial do Rio da Prata e, em 1868, subindo ao poder os conservadores, fez pela imprensa enérgica oposição ao ministério. Sentindo-se doente, partiu para a Europa, indo morrer em Nice com 36 anos de idade. As Cartas de um Solitário constituem a sua obra principal, onde teve ocasião de patentear o adiantamento da sua cultura mental, revelando-se defensor entusiasta e ardente das ideias liberais. Tavares Bastos escreveu mais: Os Males da Atualidade e as Esperanças do Futuro, O Vale do Amazonas, A Opinião e a Coroa, Carta Política ao Conselheiro Saraiva, A Província, Estudos sobre a Descentralização Administrativa no Brasil, A Reforma Eleitoral, Memória sobre a Imigração e mais artigos em jornais e revistas. A Abertura do Amazonas. Não há riqueza natural que se desperdice hoje. O interesse do mundo, eu dizia, o princípio da civilização, do evangelho, do cristianismo, da verdade, igualdade, o bem-estar dos povos regula o direito dos povos. Todas as questões internacionais resolvem-se hoje por este princípio. Da altura dele, tudo é pequeno, nada inspira interesse, nem os prejuízos dos reis, nem o orgulho das dinastias, nem a cegueira da plebe, nem o egoísmo das oligarquias, nem o fanatismo dos padres. A política democrata, a política do mundo, qual existe na cabeça de Bright e de Colden, é combater o mal e favorecer o triunfo do bem. Os eixos do mundo foram de ferro, são hoje de raios de luz. A terra era um campo de batalha, é hoje o Congresso dos Povos Livres. Liberdade, fraternidade, eis a palavra, meu amigo, que redemoinha pelos golfos e pelos mares da Europa, atravessa o oceano, derrama-se pela Índia, abraça-se com a América, arroja-se contra os gelos do norte e as tempestades do sul, murmura nas virações, ouve-se no gemer das ondas, lê-se nos astros, soletra-se nas flores das campinas e sente-se enobrecer e consolar a alma humana, humilhada por tantos crimes, por tantos ódios, por tantos vícios, por tantas desonras. Penetrai no leito imenso do Amazonas, assisti à luta gigantesca da pororoca, estudai a fertilidade daquelas margens, a abundância daquelas águas, a multidão daqueles rios, a extensão daquelas províncias, a variedade daquelas florestas. Combinai todas essas impressões e dizei-me se aquilo pode ser um tesouro improdutivo de dois ou três povos somente, se aquela parte de um mundo que Colombo deitou aos pés da humanidade pode ser a propriedade exclusiva dos comerciantes e dos navegantes de alguns pequenos estados. Se a região amazônica é o que há na Terra de mais portentoso e de mais incrível, como concebe-se que deva ela permanecer inculta e inútil? Não pode o mundo civilizado fazer valer contra nós o mesmo direito com que arrancou as concessões do Celeste Império e domou o Japão? Consideremos a outra face da questão. Um povo reduzido em número, raro em artistas, em agricultores, em operários, em construtores, em navegantes, habita às margens do Amazonas. Se esse povo se comunicasse diretamente com o europeu e com o norte-americano, é fora de dúvida que teria mais barato o pão, mais cômodo o pano, mais abundante o transporte, mais fácil a vida. Se ele, porém, continua a ser explorado por um comércio mesquinho, pela pequena navegação de cabotagem ou por uma companhia privilegiada, é evidente que dificilmente crescerá, desenvolver-se-á, adquirirá forças e acumulará capitais. Esse povo, ajudado pelo colono europeu ou pelo americano, aprenderá a arte da agricultura, afeiçoar-se-ia à terra, abandonaria os hábitos da vida errante, engrandeceria o Estado e aumentaria as forças da nação. Não tem esse povo, portanto, o direito de exigir que o deixem viver livre, que não lhe suprimam o ar, não lhe confisquem a luz? A questão é simples, é clara e não admite dúvida. Venham agora responder a esse povo contrariado no seu interesse e à humanidade ofendida nas suas pretensões. Venham responder-lhes com as letras frias de tratados do tempo de Luís XIV, com os ajustes das metrópoles de Espanha e Portugal, num século em que a antiguidade não é fiadora de nada e está, pelo contrário, sujeita à fiança da utilidade geral, do interesse de todos, do bem-estar do povo, esse abismo insaciável que devora os tronos mais envelhecidos na história e as instituições mais arraigadas na índole, nos hábitos e nos prejuízos do mundo. Eis aí, amigo, o meu ponto de partida. Esboçando-o ligeiramente, escuso de pôr em evidência os corolários da doutrina, que vós adivinhais melhor do que eu formularia. Não vos admire, entretanto, que eu tenha me elevado às nuvens para discutir uma questão que parece tão simples. Mas não é dos cumes dos Andes que sente-se melhor a majestade do Amazonas e a imensidade do Pacífico? Vosso amigo, o Solitário. Cartas do Solitário. Carta 25. Fim da sessão 30. Gravado por Rogério Maciel.